Ele está aqui. Ele está aqui. Davi foi um grande guerreiro, Davi foi um grande rei, Davi foi um grande pastor, Davi foi um grande músico. Mas ele não pediu para ser um rei, ele não pediu para ser um guerreiro, ele pediu apenas uma coisa. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias. Assim como a terra seca que precisa de água, eu preciso de ti. Paulo foi um homem grande em sabedoria, mas ele disse: eu tenho todas essas coisas como esterco, pela excelência de conhecer, aquele que me salvou, daquele que se entregou por mim, daquele que me amou, daquele que me ama. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo que o Brasil precisa, tudo que as nações precisam, é de um derramar do Espírito Santo, é da presença do Espírito Santo, é mais do Espírito Santo na minha casa, na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, nas igrejas. É mais, mais, é rasgar as nossas agendas e deixar que o Espírito Santo faça a agenda dele. Não, não, não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, mas é no tempo dele, é do jeito dele, é da forma dele. É ele, ele que manda todas as coisas, ele que governa todas as coisas. É hora de deixar o governo do Espírito Santo assumir o controle da nossa vida, assumir o controle dos nossos ministérios, assumir o controle da nossa casa, assumir o controle das nossas nações. Vem, Espírito Santo, nós queremos.